Fechar meus olhos, posso te encontrar. Ao abrir meus lábios, te adorar. Ao jorrar em mim o teu amor sem fim, o teu perfume a me tocar me faz sonhar e viajar. Sombra da tua mão, no pulsar do coração, posso te ouvir, meu bem maior. Ao fechar meus olhos, posso te encontrar. Ao abrir meus lábios, te adorar. Meu bem maior.